A minha vida inteira eu morei e trabalhei em uma cidade grande. Pensando bem, isso é um problema, porque eu nunca me senti confortável no meio de multidões. É sério, eu fico angustiado em lugares fechados. Eu me sinto asfixiado. Eu sempre fico me dizendo que deve haver alguma coisa melhor lá fora, mas talvez eu pense demais. Eu acho que tudo se deve ao fato de eu ter sido uma criança muito ansiosa. Sabe, minha mãe nunca tinha tempo para mim. Sabe, quando você é o filho do meio, numa família de 5 milhões, não se recebe muita atenção. É impossível, não é? E eu sempre tive complexo de abandono. O meu pai era basicamente um zangão, como eu já disse. E ele saiu voando quando eu era só uma larva. E o meu trabalho... Ah, eu não quero nem começar a falar, eu fico doente só de pensar. Eu não fui feito para ser um operário. Isso eu tenho absoluta certeza. Eu me sinto fisicamente inadequado. Minha vida inteira eu nunca fui capaz de levantar mais do que 10 vezes o meu próprio peso. E pensando bem, carregar entulho não é bem a minha ideia de uma carreira promissora. E é esse negócio de super-organismo eficiente que eu não consigo engolir. Eu tentei, mas eu não consigo. Quer dizer, sabe, sei lá, o que é? Será que eu tenho que fazer tudo pela colônia? E os meus desejos? E eu? Quer dizer, eu tenho que acreditar que existe um lugar melhor fora daqui. Se não é melhor eu me encolher em posição narval e chorar. Todo esse sistema me faz sentir insignificante. Excelente. Conseguiu expressar suas emoções. Mesmo? Eze, você é insignificante. Ah, eu sou, né? Férreo, ao trabalho. Soldado. Operário. Vamos tentar de novo. Segurem firme. Olhem o balanço. Costas retas. Concentração. Continuem com esse exercício. Eu tenho que ser positivo. Eu serei otimista, mesmo que seja totalmente insignificante. Eu sou insignificante, mas otimista. Ah, desculpe, Zé. Eu não vi você. Ótimo, Azteca. Já está funcionando. Eu sou tão insignificante que eu sou invisível. Agora está entendendo. Afinal, você não tem importância. Mas nós, sim. A equipe... O que importa é isso. É um buraco enorme no chão? Muito bem, gente. Estão se sentindo bem? Sim! É. Ótimo. Agora, de R1734 até Z7829, vão para a bola de demolição. É pra já. Legal. É pra já. Tá legal. Hora do balanço. Eu adoro esse trabalho. Muito bem, pessoal. Não se esqueça, Azteca, seja a bola. Isso é o principal, lembre-se, tá legal? Você e a bola tem que ser uma só. Quer fazer o favor de parar? Puxa, eu adoro o meu trabalho. E você aí... Bom, você pensa demais. Vamos, Zê. Ajude a construir uma colônia maior e melhor. E já que estamos aqui mesmo, tente ser feliz. Ah, é claro. Quer dizer, nossa, como eu posso ser infeliz sendo uma peça dessa engrenagem construtiva? Muito bem, pessoal. Lembrem-se. Ai, lá vem ele. Sejam a bola. Deixem a energia vir por vocês. Aguentem firme. Ai, e aguenta firme. E isso é tudo pela colônia. Ai, meu Deus. Isso daqui é um prato cheio para um processo. Segure-se, lá vamos nós! Eu já contei que eu fico enjoado quando eu estou em lugar alto? Não! Tá, eu já sei. Deixei cair a bola. Operários são fracos, sem disciplina, sem compromissos. General, sei que tivemos uma falha, ou duas, mas agora todos estão trabalhando muito. Você não tem culpa. Nasceu assim. Mas apesar de suas limitações, vai acabar este túnel no prazo. Aconteça o que acontecer. De agora em diante, quem se atrasar terá que se explicar com o Coronel Cutter. E pode ter certeza, ele não é tão compreensivo quanto eu. Dispensado. Mais 4 dias, Cutter. 4 dias. E podemos dar adeus a essa gentil incompetência. Sim, senhor. Um novo começo. Imagine. Uma colônia forte, senhor. Uma colônia que nos orgulharemos. Mas ainda não chegamos lá. Cutter, nos avisaram que um exército de cupins está prestes a nos atacar. Nos atacar? Teremos que mandar tropas ao território inimigo e atacar a colônia deles. Atacar uma colônia de cupins? Senhor, é suicídio. Exatamente. Está com a lista que lhe pedi? Sim, general. Estas são as unidades fiéis à rainha. Então mandaremos esses. Que pena. São ótimos oficiais. Não precisamos da aprovação da rainha para declarar guerra? Será nossa aproximação, Cutter. General, estamos em paz com essa colônia há anos. Por que nos atacariam? Querem nossa terra. Estão loucos para ter mais território. Talvez achem que amolecemos, ficamos fracos. Por que não mandamos um embaixador? Negociamos novo acordo. Não creio que seja necessário mandar soldados. Acredite. Cada formiga desta colônia é importante para mim. Por isso, temos que atacar agora. Contamos com o fator surpresa. Se as tropas dos cupins entrarem em nossa colônia... Sim, general. Sei bem o que elas podem fazer. Está bem. É uma decisão sábia. Na verdade, com isso garantiu o futuro da colônia. Olá, general. Princesa Pala, mas que bela surpresa. Cada dia mais bonita. Obrigada. Eu espero que não esteja aqui só a negócios. Não, é claro que... É claro que não. Porque seria bom se nós conversássemos antes do nosso casamento. Tem toda a razão. Cutter, marque na minha agenda um encontro com a Princesa Pala. Na verdade, o senhor pode dispor agora de alguns segundos para assuntos pessoais. Nós estamos bem adiantados. Excelente, princesa. Bom, alguns segundos não é muito tempo, mas se for um tempo de qualidade... Então, como foi o seu dia? Alguma coisa interessante? Declaramos guerra. Declararam guerra. Nossa, um dia difícil mesmo. Senhor... Desculpe interromper, mas o tempo não para e nós temos que ir. Princesa. Mamãe, dá pra me dizer por quê? Eu vou me casar com ele? Bala, precisamos discutir isso novamente. Nós não temos nada em comum. O cara é um chato. Sim, querida. Eu sei que o general é um pouco rude e às vezes um pouco dominador, mas... Sei que se preocupa com você. Ele só não consegue demonstrar. Mas deveria ter visto como ele foi insistente ao pedir a sua mão. Por que eu? Porque é você que deve continuar o meu trabalho. É sua missão, querida. E se eu não gostar da minha missão? Todo mundo tem uma missão, Bala. Você, os soldados, os operários. Ora, não é tão ruim assim ser uma princesa, é? Preferia carregar entulho o dia inteiro? Ah, mamãe, não seja tão dramática. Pelo menos eles parecem se divertir às vezes. Duas cervejas de pulga. Por que que eu tive que nascer operário? Vocês, soldados, levam toda a fama e ainda saem para o mundo lá fora. Vocês conhecem insetos interessantes, matam eles. É, mas você passa o dia todo com essas lindas operárias. Weaver, elas só pensam na carreira. Elas só querem cavar. Eu acho que eu nunca vou encontrar a garota certa para mim. Quem disse que a garota é para você? Estou falando de uma garota para mim. Não quer sua cerveja de pulgão? Eu posso ser maluco, mas eu tenho nojo de beber pelo ânus de outra criatura, tá legal? Como quiser. Pois eu quero relaxar. Em breve teremos uma inspeção real. Inspeção? Vai ficar aí parado, feito um idiota, enquanto um bando de sangue azul fica olhando? Ah, eu não sei como é que você aguenta, Weaver. Sim. Eu conheço você há anos. Com certeza. Você nasceu 2 segundos depois de mim. É, e desde pequeno eu escuto você reclamar. Que tanto você reclama. Eu não sei se já notou, mas as formigas é que mandam. Somos os donos da terra. Opa, não me fale de terra, tá? Eu passei o dia inteiro carregando terra. Ah, deve existir um lugar melhor. Existe. Eu estive lá. Hein? Me desculpe, está falando comigo? Existe um lugar melhor. Insetopia. Ah, é mesmo? Tem um maluco aí do lado. Só vai entender quando for lá e puder ver com seus próprios olhos. Lá você pode mandar o seu nariz. As ruas estão cobertas de comida. Ninguém para dizer o que você deve fazer. Sem guerras, nem colônia. Eu deveria ter ficado lá. É fascinante. Estávamos patrulhando longe daqui. Me separei da minha unidade. Nada como uma pequena desordem pós-traumática para fechar o dia. Então eu vi! Insetopia! Vá em direção do monólito. 10 quilômetros depois dos grandes cânions da Terra Vermelha. Ei, vovô. Já bebeu demais. Vamos antes que se meta em encrenca. Vá em direção do monólito! Preste atenção! O monólito! Ele está com o parafuso solto. Insetopia. Seria ótimo se fosse assim tão fácil. É, vai sonhando. 10 quilômetros depois dos grandes cânions da Terra Vermelha e Branca. Uau! Isso é tão corajoso. Só 10 minutos e vamos embora. Isso aqui não é lugar pra gente. Põe a culpa em mim. Diz que foi ideia minha. Foi tudo ideia sua. Além do mais, ninguém vai nos reconhecer. Vamos, meninas. O que vocês acham? Vamos andar fora da linha. Atenção, pessoal. 6h15, hora da dança. Vamos mexer o esqueleto, Zé. Ah, não. Muito obrigado. Eu vou deixar o meu esqueleto paradinho aqui, tá? Esperem aqui. Eu vou convidar um desses operários para dançar comigo. Que bando de imprestáveis. Zumbis sem cérebro capitulando perante a opressão do sistema. Oi? Quer dançar? Ah, certamente. Siga-me. Engraçado, como é que eu nunca vi você por aqui? Ah, eu não saio muito. Eu trabalho no palácio. No palácio, é? Eu aposto que os nobres vivem bem. Mas só um pouco, você sabe, né? Casamento entre parentes. O quê? Opa! Opa! Opa! Opa! O que você está fazendo? Bom, na verdade, para ser sincero, eu estou improvisando. Mesmo? Olha, por que que todo mundo tem que dançar igual? Isso é uma tremenda de uma chatice, é uma monotonia. É, sem graça. Olha onde pisa, operário. Olha você, cara. Ou vai se meter em encrenca. Tá tudo bem, tá tudo bem. Dessa vez eu vou deixar passar. Você é maluca? Esse cara é puro músculo. Não vai se defender, não, né? Ei, cara, volta pro seu lugar. Eu? E se ele não quiser ir? E se eu não gostar do meu lugar? Do que ele está falando? É um encrenqueiro. Se segura, engraçadinho. Essa é para todos os operários preguiçosos. Devia tomar cuidado com a sua atitude agressiva, amigo. É só um operário? Vindo. Vamos dar o fora. Espera aí. Princesa? Você é uma princesa? Preciso ir. Quando nos veremos? Deixa eu ver. Nunca. Tchau. Espera aí. Mas que dia feliz me deixou porque quis. Sinto que está nascendo um amor. Com um sorriso no rosto, mostro a todos bom gosto. Sinto que está nascendo um amor. Opa! Olha! Quer outra bebida, amigo? Não, obrigado. Eu acho que eu já vou indo. É, tem razão. É sempre assim devagar por aqui, antes de uma inspeção real. Os soldados precisam descansar antes de se apresentarem à rainha. Você tem razão. É isso? Sabe, uma vez eu... Até mais. Psst. Weaver. Eu descobri. Weaver. Weaver. O quê? Eu tive uma grande ideia. Tem que trocar de lugar comigo. Deixa eu ir na inspeção no seu lugar. Que horas são? Weaver, a família real vai estar lá. É o único jeito de eu vê-la. Ver quem? A princesa Bala. Tá maluco? Quer que eu troque de lugar com você? Não sabe a encrenca em que vai se meter só de falar e se fazer passar por um soldado. Você pode ter problemas até de ouvir alguém falar que vai se passar por um soldado. Você tem que me ajudar. Se eu não puder vê-la de novo, não me interessa mais viver. Por favor, Weaver, por favor. Troca comigo, vai. É só por um dia. Pense em tudo o que eu já fiz por você. Não consigo pensar em nada. Tá bom. Então pense no que eu ainda vou fazer por você. Vou conhecer umas operárias. Tá brincando? Elas ficam malucas com um cara novo. É como um esporte para elas. Acredite, elas iam ficar malucas com um inseto tão adorável quanto você. Weaver, eu preciso vê-la de novo. Zê, que chances você tem com uma princesa? Quer dizer, ela nem deve se lembrar de você. Eu sei que parece loucura, mas eu preciso tentar. Ai, puxa. Princesa, mas que surpresa. É que tal fugirmos dessa multidão? Sabe, eu faço muitas coisas. Vai ter que me chamar de formiga renascentista. Olhar à esquerda. Beleza, mas que beleza. Precisão, ordem. Princesa Bala! Princesa Bala, oi! Oi, sou eu, lembra? O Zé do bar! Princesa Bala! Princesa Bala! Bala, deve encorajar as tropas. Acene. Ah, ela me viu. Com licença, gente. Por favor, desculpe, desculpe. Eu tenho uma oferta melhor. Pode me dar licença, por favor? Com licença. Com licença. Princesa! Princesa Bala! Silêncio! Ao seu lugar. Você é novato? Sou sim, mas... Olha, eu não vou ficar muito tempo. Eu só estou testando. Você só está testando? Essa é boa. Meu nome é Barbeitos. Zé. Sacrifício. Para alguns, é só uma palavra. Para outros, um código. Eu sou péssimo com jogos de palavras. Um soldado sabe que a vida de uma formiga sozinha não vale. O que vale é a colônia. Ele está pronto para viver por ela. Lutar pela colônia. Morrer pela colônia. Esse cara é louco. Concordo. Às 8 da manhã, recebemos um aviso da mobilização dos cupins inimigos. Não temos outra escolha a não ser lançar um ataque preventivo. Vocês são a tropa de elite. Sei que cumprirão com seu dever. Tenho orgulho de mandá-los para a batalha. Para... como é que é? Para a batalha? Dispensado. Esquerda, volver! Em frente, marcha! Olha que coisa, eu acho que houve um terrível engano. Bom, a verdade é que eu só vim pro discurso. Não se preocupe, eu cuido de você. As marcham só para vencer, vencer. Matamos o inimigo com prazer, prazer. Então, os cupins são... Esses caras não vão pegar pesado, né? Quer dizer, vai ser fácil vencer, né? Não, rapaz. São 5 vezes maiores do que nós e lançam um ácido pela cabeça. Não para não, baixinho! A nossa vitória, pois, virá, virá. Será nossa história, então será, será. Uma curiosidade, o que exatamente o nosso batalhão faz? Quer dizer, nós vamos servir bebidas ou ficar na parte administrativa? Nosso batalhão tem a melhor missão. Estamos na frente de batalha. Eles terão seu triste fim, terão, terão, terão, terão. Para nosso destino assim fará, fará. Opa, espera aí. Não vamos... estamos sendo um pouco precipitados. Parece que esses caras são uns brutamontes. Como? Como? De que maneira vocês vão vencê-los? Superioridade numérica, rapaz. Esmagar suas defesas e matar a rainha. Olha, meus amigos, isso é... Eu acho que estão exagerando um pouco. Por que nós não... Por que não tentamos mudar o processo político deles com contribuições nas campanhas eleitorais? Gostei de você, rapaz. Tem senso de humor. Em frente! Venha, vamos acabar com esses cupins. Vem! Ao ataque! Cadê todo mundo? Tem alguma coisa errada. Não tenha medo, rapaz. Estão aqui! Barbeitos, Você salvou minha vida. Não vai ficar sentimental com isso, vai? Ei, gente, atrás de vocês! Gente, dá pra alguém me ajudar? Será que alguém... Ei! É isso aí! Olha o portão arrebentando! Adorei. Ei, ei, ei. Vai com calma, portão. Assim vai pegar mal pra gente. O que houve com o Z? Ele está de folga. Eu estou preenchendo o lugar. Se preencher demais, vai acabar explodindo. Qual é o problema? Nenhum. Ninguém me disse que cavar é tão divertido. Você pega uma pedra e joga fora. Pega mais outra e joga fora. Repetição. Você exercita os braços e o tórax. É, eu tô entendendo. É fascinante. Desculpe, senhor. Estava conversando com uma amiga, senhor. Sabe, acabo de ter uma conversinha com o General Mandible. Quem não conseguir cumprir sua cota será rebaixado. Dá um tempo pra ele. É novato. Ei, e que tal melhorarmos um pouco os seus modos, tirando a sua ração de hoje? Muito obrigado. Não sei o que deu em mim responder desse jeito. Devo estar maluco. Desculpe, Cindy. Você é encrenca, mas eu posso dividir a minha ração, se quiser. Está me convidando para jantar? Não. Bom, se não tiver nenhum programa para hoje... Eu vou ver na minha agenda. Sabe, que bom que o Zé tirou uma folga. Rapaz, rapaz, aqui. Barbeitos? Fala a verdade. Estou muito machucado. Não, não, de forma alguma. Você está muito, muito bem. Na verdade, você está ótimo. Está até com o rosto coradinho, sabia? Não. Posso ver nos seus olhos. Eu já era. Me ajuda a levantar, Zé. Eu não sinto as pernas. Você tem que aguentar, meu amigo. Olha, eu sei que você vai conseguir. É só respirar fundo. Respire fundo, porque eu vou tentar procurar o seu corpo. Deve estar por aqui, em algum lugar. Barbeitos, aguente firme. Barbeitos. Não cometa o meu erro, rapaz. Não cumpra ordens a vida inteira. Pense por você mesmo. Barbeitos. Estamos dentro do prazo. O trabalho terminou na sessão A, senhor. Agora estamos abrindo caminho na seção D. Temos que ir mais depressa, Cutter. Dobre a equipe. Trabalho dia e noite. Não podemos atrasar, está claro? Como água, senhor. Ótimo. Como vai a sessão? Com licença, senhor. É melhor que seja importante. É sobre a batalha contra os cupins, senhor. O inimigo foi destruído. Mas sinto dizer que também foi um desastre para nossas tropas. Isto é terrível. Terrível! Temos boas notícias, senhor. Um soldado sobreviveu. É mesmo? O quê? O que disse? A notícia se espalhou pela colônia, senhor. E a rainha solicitou conhecer o herói de guerra. Droga! De bom, droga de bom. Eu cuido disso. Meus parabéns, soldado. Você é um pouco baixinho para ser um herói de guerra. Herói de guerra? É, senhor, eu acho que eu não sou bem um herói de guerra. Ótimo. Não gosto de heróis. Mas o senhor não está entendendo. Nossas boas-vindas às tropas. 1-0, vencemos. Eu não fiz nada. Quer dizer, foi uma coisa horrível. Foi um massacre. Um massacre. Um massacre massacrante. Muito bom, soldado. Só acene. Você não podia fazer nada, Weaver. Você não sabia que eles iam para a guerra. Eu me sinto horrível. Pobre Z. Não deveria ter deixado ele ir. Espera aí. Aquele lá não é um soldado, é o Z! Z? O carinha conseguiu! É! Vamos, soldado. Como eu dizia, filho, você é uma formiga das minhas. Uma formiga que olha de frente o rosto da morte e sorri. Bom, sinceramente, a verdade é que eu faço troça e rio dela pelas costas. General Mandible. Guarde os comentários para você. Deixe que eu fale. Oh. Apresento sua majestade, a rainha. Encantado, encantado. E a princesa real, Bala. Seja bem-vindo, soldado. Não sei como expressar nossa gratidão por seu heróico esforço. O recruta me pediu para lhe comunicar seu mais humilde agradecimento pelo... Por favor, por favor. Aquilo não foi nada, só uma demonstração medíocre de bravura e extraordinária coragem. Olha, no calor da luta, não há muito tempo para se pensar. Deve ser apenas atacar, atacar, atacar. Sim, isso mesmo. Então, como pode ver, Alteza, as lembranças da luta ainda são muito recentes nele. Então, se me dá licença, esse é um excelente momento para dar parte do soldado. Por favor, general, eu gostaria de ficar inteiro. De ficar inteiro. Será que já não nos vimos antes? Bom, talvez sim, e talvez não, e talvez novamente. Opa! É isso! Você é o cara do bar. Não. Bar? Mas que bar? Eu dancei com esse rapaz outro dia no bar. Ele era só um operário. O que estava fazendo no bar? É exatamente o que quero saber. Não, não estamos falando de mim. Olhem só para esse operário. Olha o que ele fez. Ah, não. Acho que está me confundindo com outra pessoa. Afinal, eu sou um soldado. Exatamente. Você foi um operário. Agora é um herói de guerra. Ele é um operário? Um operário dançou com minha noiva? Sua noiva? Ah, espera, isso não é bem o que vocês estão achando. Eu posso explicar. É que é o seguinte, foi ela quem começou tudo. Prendam ele. Opa, espera aí, vamos com calma. Não dá pra gente conversar. O que é isso? Solte minha filha. Ele a pegou como refém. Não peguei. Quer dizer, eu peguei sim. Mais um passo e a princesa vai ver. Solta! Não me obriguem a machucá-la! Oh, Mas o que você fez, seu imbecil? Será que tem cérebro de mosquito? Estão eles lá embaixo. Vamos, depressa, depressa, depressa. Ah, que bom. Eles vêm me resgatar e matar você. Matar? Oi, pessoal. Para, para. O que está tentando fazer? Solta seu O que você quer fazer? Joga fora a nossa relação. O que estamos esperando? Aqui, pessoal. O que é isso? É uma beleza. Cuidado, vamos dar um fora! Eu estou bem. Você? Você está bem? Ei, quem se importa com você? Ah, eu quase morri. Acabou de se acalmar. Você quase morreu, tudo bem, mas não vai deixar isso estragar seu humor, vai. Olha, não é uma questão de humor, tá bom? Você não está me escutando. Onde eu estou? Olha, fulaninho de tal, sobe aí nessa árvore e descobre onde eu estou. Veja bem, o segredo é não se apavorar. Olha, quem se apavora está perdido. Ah, o que, que eu estou dizendo? Estamos perdidos. Ai. Fui sequestrada pelo idiota da colônia. Quem é mais idiota? O idiota ou a idiota que foi sequestrada pelo idiota? O que você fez? Matou os cupins de conversa? Não acredito que tentou se fazer passar por um soldado. Por que está me seguindo? Não percebe que eu sou muito açúcar para o seu caminhãozinho? Opa, espera aí. Você é que entrou no bar procurando emoções fortes. E você acabou me encontrando um operário moreno, rude e sensual. Por favor. Foi só de curiosidade. Será que não entende? Escolhi você porque era o inseto mais patético do pedaço. Olha, eu ia deixar você participar das minhas fantasias mais eróticas. Mas agora, você pode esquecer. Esquece, tá me entendendo? Eu acho que você prefere esse mal encarado. A ideia de um encontro romântico pra esse cara, sabe o que é? É assistir a uma execução. Você realmente escolheu o marido certo. Pra sua informação, o general e eu estamos noivos. E desça já daí. Vamos voltar agora mesmo para a colônia. Eu quero ir para o palácio. Vou mandar o general cortar sua cabeça e espetar em poste bem alto. Para todo mundo ver o inseto estúpido que você é. Com certeza, maravilha. É uma oferta irrecusável, mas considerando as opções, pode voltar, tá legal? Porque eu vou para a insetopia. Ah, o que é isso? Insetopia? É mais louco do que eu pensava. É? Bom, acontece que a informação veio de fonte segura. Ou seria melhor dizer, de fonte meio bêbada e delirante. Mas o importante é que eu estou convencido de que o lugar existe mesmo. Pare! Eu ordeno que pare, operário! Ei, eu tenho um nome, tá? É Z. E aqui fora você não pode me dar ordens. Então tudo bem, não tem problema. Operário! Operário, cadê você? Zê! Zê, espere por mim! Chega de desculpas, general. Quero minha filha de volta. Começo a duvidar se é capaz de resolver este assunto. Acredite, Aldeza. Não pouparemos esforços para trazê-la de volta. A princesa Bala é essencial para os nossos planos futuros. Então ele mata uns 100 cupins, ganha umas medalhas e patati patatá, fica com a princesa. Olhou direto nos olhos dele? Vai se catar. Ele disse isso para o general Mandible. Amigo. Ei, amigo. Ouviu falar do herói de guerra chamado Z? Fugiu com a princesa Bala, sabe? Quando mandaram os guardas atrás dele, ele só fez olhar para eles e, bum, eles pegaram fogo. Z? Estão falando do Z? Ah, eu conheço esse cara, é meu amigo. E acho que a sua informação está você um pouco... Você conhece o Z? É, ele é um operário, costumava cavar por aqui. Operário? É impossível. Um operário só faz trabalhar. É, não temos outra escolha. Nós temos escolha. Quer dizer, olha o Z. Ele resolveu que queria outra coisa e foi atrás. E não foi só ele. Eu era um soldado e troquei de lugar com ele. Espera aí. Está me dizendo que eu não preciso estar aqui? Temos escolha? As autoridades não querem que se saiba, mas não temos mais que trabalhar no túnel. São os operários que controlam os meios de produção. Se o Z não cava, eu não cavo. Vocês, mas o que é isso? Terapia de grupo? Vão trabalhar. O quê? Escutem, não precisamos mais trabalhar no túnel. Esse tal de Z está liderando uma revolução. Eu volto logo. Vocês viram que fuga? De quem manda aqui somos nós. Pense bem, Z. Duas formigas. Onde já se viu duas formigas? 2 milhões, talvez. Mas duas? Olha, estou com fome. Estou com sede. E esse negócio de deserto não combina comigo. Blá, blá, eu acho que já está na hora de você me levar de volta. Se leva você mesmo. Me desculpe, mas você me raptou. Se lembra? Isso quer dizer que tem certas responsabilidades. Não pode me abandonar aqui nesse fim de mundo. É, mas é melhor do que voltar para a colônia. Não está falando sério, está? Você até vivia numa boa, mas pessoalmente cavar é outra coisa. Se tivesse trabalhado um dia que fosse, saberia do que eu estou falando. Trabalhar? O que sabe de trabalhar? Como se sentiria se tivesse que pôr uma larva a cada 10 segundos pelo resto da vida? Poxa... Água. Você só pensa em si mesmo. Ah, é? Acontece que ninguém nunca pensou em mim. E no que me diz respeito, eu não preciso de ninguém. Socorro! Socorro, Bala! Socorro! Bala! Espera, eu tiro você daí. Espera! Socorro! Obrigado. Não foi nada. Agora vamos colocar essa fantasia de lado e voltar para a colônia. Ah, Z, o que está fazendo? Precisamos cruzar o lago. Será que eu não entendi bem? Não acabamos de sair da água. Bala, olha, o que temos a perder? É, quer dizer, pense bem, quer mesmo ser a senhora louca de pedra? Existe um lugar melhor. Z, por favor. Me dê só uma chance. Se não encontrarmos logo em Cetopia, eu prometo que levo você de volta para a colônia. Espero que saiba o que está fazendo. É, eu também. Descanse uma vez, trabalhe duas. Queremos ver! Queremos ver! Pessoal, ao trabalho. Certas formigas não vão alcançar a cota. Cai fora, peão de opressor. Queremos ver! Queremos ver! Desculpe, senhor. Eu vim logo que soube. Estava interrogando os rastreadores. Quais são as notícias? Vamos ver. Esse tal de Z, senhor, é de um tipo bem escorregadio. Perderam o rastro da princesa Bala na beira do lago. Do lago? O que aquele soldado está fazendo lá? Parece que está segurando a mão, senhor, de uma operária. Não gosto do rumo das coisas, Carter. Conto com você para obter resultados. Posso ou não contar com você? Sim, senhor. Então está bem. Vamos acabar com isso. Ouvi falar muito desse tal de Z. Até tive o grande prazer de conhecê-lo. Mas onde está ele agora? Alguém pode dizer? Se esse Z se preocupa tanto conosco, então por que ele não está aqui? Eu digo por quê. Porque Z não dá a mínima para nós. Por isso ele raptou a princesa. Por isso ele fugiu. Z não é um herói. Nós somos os heróis. Nós garantiremos o futuro de nossa grande colônia. E quando tivermos terminado esta magnífica estrutura, nós colheremos os benefícios. Mais comida e menos trabalho para todos. E como recompensa por seus esforços heróicos, cada um de vocês terá um dia de folga para ser o convidado de honra na cerimônia de inauguração do Megatúnel. Me tragam esse soldado. Insetopia! Tinha razão, existe mesmo. Viu? Ah, está bem, está bem. Vamos comer. E aí? Qual é o problema? Existe um campo de força. Com licença, por favor, como podemos entrar? Bem, temo que esta seja uma sessão particular. Quem são seus amigos, amor? Insetos rastejantes, amor. Oh, coitadinhos. Um bom dia! Hã? Querida, por favor, vai cumprimentar qualquer inseto que aparece na grama. Com licença. Eu acho que não estão me reconhecendo. Eu estive viajando e estou assim, toda suja. Eu sou a princesa Bala. Oh, é muito pior. Eles são gentinha. Querido, eles são pobres, sujos, fedorentos. Nós temos que ajudá-los. Esperem aqui, vou arranjar alguma coisinha para comerem. Ah, por favor, Muffy. Mais uma obra social? Chip, é nosso dever social ajudar os necessitados. Pode rir de meus passatempos, mas para mim isso é importante. Você tem um grande coração. É por isso que eu gosto da minha fofurinha. Oh, meu grande e adorável depósito de hormônios. Minha vespinha. Puxa, de repente eu perdi o apetite. Olha, eu acho que eu imaginava Insetopia, sei lá, um pouco diferente. Oh, Muffy, não! Oh, não! Cuidado! Não me solta! Não me solta, Zia! Me tira daqui! Bala! Ah, isso não tá nada bom. O que é? Eu acho que vamos morrer. Eu estava começando a gostar de você. O que será que é isso aí? Já chega. Eu não vou dizer nada. Soldado, a princesa é vital para o futuro de nossa colônia. Ela deve voltar para começar sua função como rainha. Já temos uma rainha. Quanto a seu amigo Z, não faria mal a ele. Não é importante. Ora, soldado, todos sabemos que a vida de um indivíduo não significa nada. Nem a sua, nem a de Cutter, nem a dela. Asteca! Não diga nada pra esse cretino, Weaver! Onde está a Z? Não sei onde ele está. Que pena. Espere! Insetopia! Eu sei que parece loucura, mas é pra onde ele iria? Soldado, acha que isso é brincadeira? Insetopia não existe. Na verdade, ela existe. Senhor? Darei as coordenadas. Você trará a princesa de volta. E quanto a Z, mate-o. Mas você disse que ele não importava. É para o bem da colônia. Tomou a decisão certa. Senhores, agora podem ver como o individualismo pode ser perigoso. Nos torna vulneráveis. Vamos. Leve-o de volta ao megatúnel. Coloque-o na linha de frente. Dispensados. Puxa, no que eu estava pensando? Você quase morreu. Zia, sabe de uma coisa? Você não devia ser tão duro com... Acabou. Eu vou levar você de volta para a colônia. Insetopia. Olha, eu devia estar maluco. Zia. E sabe de uma coisa? Pelo menos eu admito quando eu estou errado. E dessa vez, eu vou dizer, eu estava 100% correto. Já tinha visto uma coisa tão bonita na vida? É, inseto... Shhh, dá má sorte falar. Vamos. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me blind. Desculpe, amigo. It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, sunshiny day. Look all around, nothing but blue skies. Look straight ahead, nothing but blue skies. Oh, I can see clearly. Atenção todos. Quero as equipes a postos, preparadas para bloquear as entradas. Aqui e aqui. Atenção para que as equipes de escavação fiquem no prazo para chegar até o lago no meio da cerimônia de inauguração. Agora só precisamos da princesa. Isso tem um gosto de cocô? É mesmo? Deixa eu provar. É cocô. Nada mal. Alguém tem que colocar lenha no fogo. Cara, da última vez fui eu. Bom, eu não vou levantar. Não é meu trabalho. E aquele cara novo ali? Ainda não ajudou. Bom, ele morreu em meus braços assim. Olha, eu acho que ele... Nunca na vida fez uma escolha. Eu nunca imaginei que fosse assim. Sabe, lá no palácio... Bom, acho que a gente deixa o general tomar as decisões. Posso perguntar uma coisa? Por que foi ao bar naquela noite? Acho que eu estava procurando encrenca. Encrenca é meu outro nome. Na verdade, meu outro nome é Meryl, mas... Eu não quero que espalhe. Você é bem estranho, mas sabe disso, não sabe? Bom, estranho não é exatamente a palavra que eu usaria. Eu gosto. Você não é como os outros. Na verdade, agora que você falou, eu tenho certas esquisitices. Quer dizer, é uma espécie de peculiaridade. Alguns dizem excêntrico, mas isso é, você sabe, é um elogio. Ô, novato! Precisamos de mais lenha. Eu já volto. Segure essa emoção, seja lá que emoção for. Já se perguntaram por que chamam vocês de praga? E se, por exemplo, nós somos só umas criaturinhas? E se fazemos parte desse outro universo enorme que... Bom, é tão enorme que a gente nem sabe que existe? Nossa, mas que profundo. Perfeito. Nada como um trabalhinho manual na noite mais romântica da sua vida. Oi. Eu estava aqui por perto e resolvi dar um pulinho até aqui. Mas que lugar mais... mais boêmio, não é? E aí, cara? Bem-vindo aí, Zé. Utopia. Desculpem se eu estou interrompendo. É que a nossa princesa sumiu e nós estamos muito preocupados. É mais ou menos dessa altura e é também muito atraente. Por acaso alguém a viu? Ela está ali. Não se preocupe, princesa. Vai voltar logo para casa. Olha, Cutter, eu não vou voltar. Acontece, princesa, que eu cumpro ordens. Ordens? E por acaso não sabe pensar por si mesmo? Ah, isso é muito impressionante. E onde é que está o Zé? Zé? Zé? Bom, ele está... morto. Zé morreu. Não precisa se preocupar. Zé morreu? Ah, era uma formiga de muitas ideias. Pior para ele, não é? Princesa, a colônia precisa da senhora. Cutter, quer parar? Me solta! Para! Pare! Você aí! Ah, oh, não. O que, que eu vou fazer? Ah, tá tudo bem, tá certo. Olha, vamos ser racionais. Bom, eu e a Bala, nós... ela é uma princesa e eu sou um engenheiro de recolocação de solo. Mas e daí? E daí? Por outro lado, eu tenho que ir pegá-la. Eu te dou uma carona. Solo! É o mínimo que eu posso fazer. Além do mais, é o que a minha fofurinha gostaria que eu fizesse. Olha, que tal uma xícara de café antes? Bom, oh, amigão. Eu acho que eu tenho uma poça Suba de café por aí. Eu acho que... Impressionante. Esperem o sinal. Ah, princesa. Chegou bem na hora. Tire as mãos de mim. General, o que está acontecendo aqui? Eu exijo uma explicação. Explicarei tudo mais tarde. A entrada sul está protegida. Sim, mais tarde eu não quero. Agora. Eu não gosto de suas ideias. Não gosto do jeito que dirige esta colônia. E não gosto de você. Não me caso mais. As coisas vão mudar por aqui. Tem razão, princesa. As coisas vão mudar. Por que não a colocamos mais cômoda? Já que vai ficar aqui algum tempo. O que acha que está fazendo? Minha mãe vai cortar sua cabeça. Duvido muito. Tem um espírito guerreiro, Bala. E é o que precisamos para começar uma nova colônia. Lavaremos a sujeira de nossos túneis. Começaremos de novo. Com você ao meu lado, como rainha. Está louco. Creio que a história verá com outros olhos. Muito bem, senhores. Hora de tomar posição. Algum dia me agradecerá. Sobe! Ela! Bom, então vá pegar a mulher que ama, Zé. Adeus, Chip. Obrigado. Ei, você! Onde pensa que vai? Eu? Não. Eu só estava... Você não deveria estar aqui. Todos os operários devem estar na cerimônia de inauguração do túnel. É claro, a cerimônia de inauguração do túnel. Então eu já vou andando. Ei! Eu estou indo para o túnel. Eu vou para a cerimônia de inauguração Vai do túnel. Vai em frente. É melhor eu ir. Com licença, pessoal. Com licença, a cerimônia de inauguração do túnel. Ei, operário. Inauguração do túnel, precisam de mim. Eu sou uma peça essencial. Aonde pensa que vai? Para a cerimônia de inauguração do túnel. Ei, o que é isso? Me tira daqui. Ei! Você se meteu em uma tremenda encrenca. Nossa, o dia está ficando cada vez melhor. Tremenda encrenca, tremenda mesmo. Alguém está me escutando? Eu sou a princesa! Droga! Nossa, os seus modos melhoraram Zé. Muito. Uou! Uou! Oh, é você. Voltou para me buscar. Bom, é, eu voltei mesmo. É que os meus sentimentos são fortes. Eu tenho que admitir, você é linda. E eu... é um pouco brigona às vezes, mas eu acho que isso Zé, se conserta. Você fala demais. Nossa, eu acho que a partir de agora eu vou ser forte e mudo. Vamos, a cidade está deserta. É melhor sairmos daqui. Zé, nós não podemos ir. Mandible está louco. Ele fica falando sobre lavar a sujeira e mudar a história. E eu acho que ele vai tentar matar minha mãe. Não só a sua mãe. Todo mundo. O que está havendo? Veja... estamos aqui a salvo na cidade. Mas eles vão fechar todo mundo no megatúnel. Aqui está o lago. Você tem razão. Não podemos ir embora. Vamos, temos que ir para lá. Hoje é a realização de um sonho. O sonho de uma colônia grandiosa. Uma colônia pura. Uma colônia renascida. Daqui a pouco, esse túnel será aberto. O passado será todo limpo. Será o início de uma nova era. Um grande discurso, general. Gostaria que minha filha estivesse aqui para apreciá-lo. Majestade, sei o quanto está preocupada por Bala. Meu pessoal a está procurando. É só uma questão de tempo até que a tragam de volta. Eu não quero discutir isso. Encontre-a. Encontrarei, Majestade. Adeus. Estamos perdendo a cerimônia. É mesmo. Fechem os acessos. Cutter, está me ouvindo? Senhor, eu estive pensando. Precisamos levar isso adiante. Olhe o que esses operários fizeram. Eles têm capacidade. Não tem outro jeito? Cutter, você é um bom soldado. Tem disciplina, coragem, habilidade. Mas parece que tem uma certa fraqueza pelas castas inferiores que eu não gosto. Posso contar com você? Senhor, eu peço desculpas. Pois muito bem. Feche. Sim, senhor. Quando contemplo este magnífico túnel, fico cheio. Nestes momentos difíceis, é um grande consolo saber que vocês, operários... Mãe! Espere! Todos os operários da colônia estão aqui. Ei, espera aí, aquele cara lá me deve dinheiro. Este extraordinário feito é testemunho da força de nossos incansáveis operários. Avise a sua mãe, eu preciso avisar os escavadores antes que cheguem à superfície. Não temos muito tempo. Olha, deixa o pessimismo comigo, tá? E agora vocês nos deram esta impressionante obra. O mega túnel. Com licença. Desculpe, com licença. Daqui a pouco, quando os nossos escavadores chegarem à superfície, mãe. O sol inundará isto aqui. Mãe, pare. Bala, onde esteve? Você está bem? Eu estou bem. O que aconteceu? Mamãe, corremos um grande perigo. Coloquem força nisso, pessoal. Esperem! Parem! Parem de cavar! Sim. É você? Weaver, pare! Zé, você voltou. Ah, Zé. Weaver. Oh. Zé, qual é o problema? Vocês têm que parar. Parem, parem de cavar. Com ordem de quem? É com a sua ordem. Se furarem o muro, vamos todos nos... afogar. O túnel vai inundar. Então temos que tirar todo mundo daqui. Do que ele está falando? Escutem, eu cumpro ordens. E as ordens são, cave. É, e se alguém mandar você se jogar de uma ponte? Ah, eu acho que eu estou falando com o cara errado. Olha, pensem por si mesmos. Me dá isso aqui. Você já me encheu. Voltem ao trabalho. Que barulho é esse? Vamos dar fora daqui! Saiam depressa! Atenção, escutem! Nós fomos enganados. Precisamos ir com calma até a saída. Salve-se quem puder! Isso aqui vai inundar! Não! Sem pânico! Sem pânico! Cada formiga por si! As saídas estão bloqueadas! Estamos presos! Fazer? Não podemos fazer nada. Podemos sim. Weaver, me dê uma ajuda. Atenção todos, me escutem. Mas quem é esse cara? É o Z. Atenção, temos que colaborar para sairmos daqui antes que todos se afoguem. Como? Fazendo uma escada. Escada? É, se construirmos isto, podemos fazer qualquer coisa. Vamos, depressa. Eu estou nessa. Vocês aí, vamos fazer um grupo. Vocês, comecem a subir. Segure minha mão. Pronto. Segura. Com licença, majestade. Eu tenho que ajudar minha mãe. Não se preocupe. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Te vejo lá em cima. Senhores, chega uma hora na evolução de uma colônia perfeita em que os fortes devem sobrepujar os fracos. Chegou a hora. Aqui embaixo, neste momento, os elementos fracos da colônia estão sendo arrastados pelas águas. Ah, meu Deus. Não vamos conseguir. Precisamos de mais formigas. É melhor vocês dois subirem. Weaver, não pode segurar sozinho. Andem, logo! Aguente firme, amigo. Consegui! Depressa! Vai, vai, vai! Nossa princesa está a salvo. E nosso futuro glorioso está garantido. Podemos nos orgulhar. É hora de começar tudo novamente. Afinal, o que é isso? Acho que são os elementos fracos, senhor. Me dá uma mãozinha. Zê? É você? Solte! Não entendeu? É para o bem da colônia. Como? O que está dizendo? Nós somos a colônia. Cutter! O que está fazendo? Uma coisa que eu deveria ter feito há muito tempo atrás. Isso é para o bem da colônia, senhor. Seu verme inútil e ingrato! Eu sou a colônia! Cuidado! Zer! Homens, ajudem! Vamos tirar as formigas daí! Graças a Deus, conseguimos! Espere aqui. Obrigado. Tudo bem. Weaver. Onde está o Zé? seu. Ah, não. Para trás, pessoal. Afaste-se. Deixe ele respirar. Afaste-se. Zê. Ah, Zê. Por favor, acorde. Opa! Sabe, Weaver, ainda me deve um jantar. Meu amor. Conseguimos, Zê! Grande formiga! Conseguiu. Conseguimos! Por favor, por favor, por favor. Isso é muito embaraçoso para mim. Por outro lado, eu posso me acostumar. É, por que não? A típica história do rapaz simples que conhece a moça. O rapaz gosta da moça, o rapaz muda a ordem social estabelecida. O que mais eu posso dizer? Reconstruímos a colônia. Ficou até melhor do que antes. É porque agora tem uma enorme piscina interna. Bala e eu, aliás, estamos pensando em formar uma família. Sabe, só alguns filhos. Talvez 1 milhão ou 2 para começar. É, e eu tenho um novo analista, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. Ele me colocou em contato com o meu verme interior, o que está me ajudando demais. E sabem de uma coisa? Eu finalmente acho que encontrei meu lugar. E sabem o que mais? É exatamente o mesmo que era no começo. Mas a diferença é que, dessa vez, fui eu que escolhi. Just what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky. Hope so anytime you get low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had high hopes. He had high hopes. He had. Instead of feeling sad, just remember that ram. Oops, there goes a billion kilowatt. Oops, there goes a billion kilowatt. Oops, there goes a billion kilowatt. So keep your high hopes. Keep your high hopes. Keep those high apple pie in the sky. Hopes of problems just. They'll be bursting soon. They're just about to go pop. Oops, there goes another problem. Kerplop. Oops, there goes another problem. Oops, there goes another problem. Kerplop. Thank you. Música.